Projeto X Podcast. Tageto, Mugiwara, coeficiente criminal, menos 300. Indivíduo idiota demais para ser um criminoso latente. Domineita ficará travada. Tageto, sede, coeficiente criminal, 30. Indivíduo com muito sono para ser um criminoso latente. Domineita ficará travada. Tageto, Adriele, coeficiente criminal, 80. Indivíduo kawaii demais para ser um criminoso latente, mesmo tendo um gosto muito duvidoso. Domineita ficará travada. Tageto, cabeça, coeficiente criminal, 360. Indivíduo altamente babaca. Domineita em modo elimineta. Por favor, mire e elimine o alvo. Projeto X Podcast, e o nosso tema hoje é um tema pesado, eu diria. Nós vamos correr por ruas escuras e uma sociedade que a princípio parece linda, perfeita e tudo funciona bem. Até, claro, você olhar ela um pouco mais a fundo. Nós estamos falando de Psycho Pass, que é, posso falar que é uma das minhas séries de anime recentes, assim, que eu mais gostei, que mais me fez pensar nos últimos tempos e que, assim, me deixou com muitas dúvidas sobre muitas coisas. Mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Eu sou a Adri e pra minha apresentação vou jogar uma pergunta pra vocês. Qual é a sua cor? Olha aí, a minha eu não sei, mas do cabeça... Não tomem isso pra uma coisa racial, tá? Só pra dizer. Eu não sei, mas importante. Do cabeça deve ser escura, tenho certeza. Porra! Aqui é o Mug e a minha é mais clara do que a da Tani, velho. Olha, cara, pior é que eu sou inclinado a acreditar nisso, viu? Sério, meu Psycho Pass consegue ser mais limpo do que a da Tani, velho. Da hora. Eita, nós. Que coisa. Ou então é o inverso. Ele é totalmente preto. Não, Mug, você não tem talento pra isso. Se encanta. É, bom, aqui é o cabeça e eu ainda tô bolado que eu morri. Implicando que você não tenha feito por merecer. Caraca, né? Mas... mais de 300, cara. Olha, droga. Então, aqui é o Seiji e vou recitar o melhor questionamento desse anime. Pode um ser onipotente criar uma pedra tão pesada, né, que nem ele consegue levantar? Se ele não consegue levantar, ele não é onipotente. E se ele não pode criar, ele também não é onipotente. Cara, o paradoxo de onipotência. Eu adorei. O paradoxo da onipotência é S2. Eu adorei. Aliás, isso. Cabeças explodindo literalmente e figurativamente é uma coisa que acontece com muita frequência nesse anime, é, né? Totalmente. Exatamente. Eles gostam disso na prática e na teoria, né? Né? Mas assim, vamos falar um pouquinho sobre a série, né? Psycho Pass é um anime produzido pela Production IG, né? A sua primeira temporada ela começou em 2012, passando no bloco Noitamina, da Fuji TV. Noitamina! Muito da hora. Que eu levei alguns anos pra descobrir que era tipo Animation ao contrário. Ah, mó galera. Aí, quando eu não sabia que a Fox Kids era da Fox, vocês me zoam. mas ela não sabia que Noitamina é a porra do Animation ao contrário. Oh, falando em Noitamina, a gente já fez bastante cast de Noitamina aqui, cara. É, Noitamina é um selo de qualidade a se respeitar. Independente do seu gosto, assim, eles têm muita coisa boa. Sim. Acho que é onde você encontra, assim, material de qualidade, assim, não apenas técnica, mas de narrativa, de ritmo. As coisas que a gente recomenda da Noitamina são fodas. O Noitamina é um quadro que passa no Japão, tipo, horário, né? Tipo, que horário? É de madrugada? É de madrugada. De madrugada. É adulto. Sim, de madrugada. Por isso vê a qualidade é de... É tipo... De assim, censura, de tipo livre, mais ou menos. E, tá vendo? Enquanto nós aqui no Brasil estávamos assistindo Cine Band Privé, eles estão assistindo essas paradas, entendeu? Não me admira que os caras lá tenham probleminhas, né? Eu ia falar... Que os daqui também têm probleminhas de outra natureza. Isso que eu ia falar, Não sei quem tá falando. Bom, mas continuando, né? O Psycho Pass teve essa sua segunda temporada, né? Estreando em outubro de 2014. E no meio disso teve também uma primeira temporada relançada, né? É o Psycho Pass... New Edition. Psycho Pass New Edition, né? Que na verdade é uma versão um pouco mais compacta. Não é tão compacta, na verdade. É. São lançados episódios duplos, né? Então, de 22 episódios que tinha na primeira temporada, na verdade foram lançados 11, só com episódios duplos, né? Que era justamente pra, acho que talvez, pra jogar o pessoal pro hype, porque ele foi lançado bem próximo à segunda temporada, justamente pra deixar o pessoal mas já, eu não já na pilha pra segunda temporada. Eu achei bem inteligente isso que eles fizeram. Também, mas eu só não entendi tanto porque muitos animes ficaram com um espaçamento tão grande, nunca fizeram isso antes, tá ligado? Pô, podiam ter feito isso com outros animes, né? Abraço pra Madhouse, né? Abraço pra Madhouse, né? Tipo, pô, seria bando da hora fazer umas coisas dessas, mas eu não entendi. É tudo escolha de estúdio, escolha dos produtores, né? Eu não achei que foi um espaçamento tão grande. É, foi 2 anos, sabe, né? Sabe como é que chama isso, Mug? Vamos vender mais Blu-rays e fazer muito dinheiro. Ah, não. Isso justifica. Ah, tem fatores. Maldito capitalismo, né? Ah, mas tem fatores. Psycho Pass é uma coisa muito mais, assim, de diálogo intelectual, né? Então é bom ficar atento pra saber os... Lembrar as coisas da primeira temporada pra ficar bem ligado na segunda temporada. Sem falar que eles passam no Noitamina. Noitamina tem uma qualidade, né? Então, quem sabe eles tinham feito isso mesmo. Eles deviam estar com pouca coisa pra passar, porque não é tudo que vai pro Noitamina. O que a gente pode fazer? Vamos reeditar essa merda e lançar de novo. Olha aí. Tipo a Globo fazendo agora com a presença de Anitta. Todo mundo toma banho demorado. É. Se lembrar que a série foi adaptada para mangá, né? Foi publicada lá em março de 2014 na Jump Square. Além disso, tem o filme também que foi lançado em janeiro de 2015. Olha aí. Quer dizer, agora. Exatamente. Tipo, a gente vai esperar uns 6 meses pra poder... A gente tá esperando por ele também, gente. Bando de filha da puta. Acreditamos. Pra quem não entende muito aí cinematografia japonesa, não é que nem o anime e Blu-ray, tipo, lança lá já chega aqui. Como sai do cinema, chega né? aqui, né? Chega, entre chegar aspas. Chegar não chega. Chega, né? entre não, aspas. O que a gente assiste é coisas que são ripadas no DVD e Blu-ray, né, cara? Isso. Exatamente. Pelo seguinte, né? Aqui, quando sai um filme no cinema, no dia... ou talvez 2 dias antes, já tem uma merda de uma versão, tipo, que alguém filmou no cinema. Lá, se você fizer isso, você vai preso. Então, não tem essa fuleiragem de as pessoas, tipo, filmarem dentro do cinema e divulgarem. Já ouvi história de gente que foi presa mesmo por causa disso. Aí, a gente só chega, só consegue esses filmes 4, 5, 6 meses depois, que é quando eles são lançados em DVD Blu-ray. Exatamente. A gente fica aqui esperando e vendo as pessoas postando spoilers e ficando puta da cara com eles, mas ok, a gente vive com isso. Às vezes. Uma coisa interessante que Psycho Pass, né, ele é uma história escrita pelo Gen Urobuchi na primeira temporada. Pra quem não sabe de Gen Urobuchi, Puella de Madoka Mágica, todo mundo morre, todo mundo fica meio traumatizado. Não, ele fez muita coisa boa, o Fate Zero também. É assim, fez o Fate Zero. É que assim, aí, a gente cita aí, Madoka respeito. Mágica porque é aquela tendência a induzir trauma nos seus pobres, na sua pobre audiência, mas digamos sabe? Que ele é o escritor que tá em alta agora, né, pra anime, né. E ele é muito bom, ele é muito competente ótimo. Também. Ele fez o Kamen Rider Gain, que é elogiado pra caramba. Ele sacou de Noa Zero, que é meio que tá meio confuso, mas de resto, tem muitas coisas boas dele. E vale ressaltar também o estúdio, né? Que é a Production ID, que tem muita coisa boa. Você pega o próprio Ghost in the Shell, Blood Plus, Haikyuu, Kuroko no Basket. Os caras têm uma qualidade fantástica. Sim. Eles são muito bons mesmo. Não, eles não são, uma, por exemplo, uma Madhouse da vida, mas eles têm muitas coisas boas. Exato. E assim, eu acho que você vê muitos títulos deles, buscam histórias um pouco mais ousadas, tipo, questionam um pouco, sabe? Psycho Pass mesmo, a temática dela é diferenciada, sabe? Tá bom, não é uma coisa completamente nova, essas... falsas utopias já estão aí há bastante tempo, mas é legal quando elas aparecem de uma forma bem feita, né? Sim. Que é o caso desse anime. A gente tinha falado do Gen Urobuchi, ele só escreveu a história da primeira temporada. Da segunda temporada, quem escreveu foi o Tou Ubukata. Ele fez, entre outras coisas, ele fez o Le Chevalier d'Eon e ele fez o Ghost in the Shell Rising, que é uma série de OVAs um pouco mais recente, que é de 2013. Ou seja, ele já tá com um pezinho no cyberpunk também. Não tem como não ver as duas histórias conversando um pouquinho, porque elas têm muita coisa em comum. Ah, sim, né? E o mais curioso de todos, Psycho Pass, ele tem a arte da Akira Mano, o character design principal, né? Meu Deus do céu. E a Akira Mano é bem conhecida por uma obra que ela fez, né? O Katekyo Hitman Reborn. tal da Sigourney. A arte dela é nojenta. É uma das poucas críticas que eu tenho a essa merda, cara. Eu odeio a arte dela. É muito feio, gente. Aqueles olhos da Akane me deixam louca. Mas é um bom contraste, porque o Psycho Pass é bem violento, que... então alivia um pouco pro pessoal. Cara, pode ter funcionado, mas eu acho que o trabalho dela foi bem, viu? Cara, eu vou falar a arte dela. Eu vou falar como um antigo fanboyzinho de Catechism. Cara, que leu, né? Eu não gosto tanto da história de Catechism Ritmo Reborn do final, assim. Mas eu gostava do traço, sim. Eu gosto da arte, assim. Não sei por quê. Eu não sei, alguma coisa na arte dela me incomoda muito, muito, muito. O design de personagens dela não me agradou muito, entendeu? Eu não sei se funcionou completamente. É a questão de gosto. Eu não tô nem dizendo que a Kira, mano, é uma artista ruim. Nem posso falar isso, pô. Eu não sei desenhar um boneco de palito. Mas eu não sei se foi a melhor escolha pra esse tipo de história. Opinião pessoal. Seguindo aqui, como a gente falando das informações técnicas da história, por que ela surgiu? Ela surgiu do interesse de criar uma espécie de sucessor espiritual de histórias como Ghost in the Shell, como Pet Labor. E pra isso teve influências de histórias que a gente conhece bem. Uma delas, por exemplo, Minority Report. Tanto eu acho que é a mais clara, talvez, né? É claríssimo. Sim. Só que eu ainda acho que o Psycho Pass ainda abordou essa temática de um jeito muito mais legal do que pelo menos o filme do Minority Report, porque eu não li o conto. Além disso, tem influências de Gattaca, influências de Blade Runner. Essas obras de ficção científica, de universos futuristas não tão agradáveis assim, sabe? De brincar com a ciência, de brincar com a psicologia, de brincar com a falha da ideia de perfeição, que é, no caso, o Minority Report. Tá tudo muito claro, muito posto ali. Sim. É, na verdade, o elemento em comum deles é porque são todos cyberpunk, né? Sim, sim. Sim, é, são muito bons. Sim, isso, mas... afinal de contas, o que é um cyberpunk definindo, né? Você tem um ambiente futurista, você tem alta tecnologia, você tem robótica, comunicação desenvolvidos pra caramba, uma inteligência artificial bem diluída, e a mega corporação, que domina tudo. E rebeldes contra elas. Uma coisa que eu acho que tem em comum, principalmente com o Minority Report, a questão da falsa utopia. Ultimamente tá ficando muito em voga a ideia das distopias. As histórias, assim, que mostram universos do futuro, em que tá tudo uma bosta, e, enfim, tá só, tipo, meia dúzia de pessoas também. É a geração Jogos Vorazes que a gente tá vendo. Mas o que eu acho mais interessante ainda do que as distopias são as chamadas falsas utopias, em que tudo a princípio parece muito perfeito, a sociedade parece funcionar maravilhosamente bem, mas quando você passa da primeira camada, você começa a ver os problemas, você começa a ver as falhas dos julgamentos ditos perfeitos, do sistema dito infalível. É mais difícil do que você simplesmente fazer uma distopia, porque você tem que primeiro mostrar um mundo em que tudo funciona, e depois você tem que mostrar os buracos desse mundo. A distopia... ela, na verdade, ela é uma coisa muito... é o próprio, se a gente quiser usar agora o exemplo recente na cabeça de todo mundo, os Jogos Vorazes, você de cara vê que aquele mundo tá uma bosta. Uhum. Você vê que aquilo tá totalmente... tá tudo acabado, assim. Você tem uma pequena elite que provavelmente vive bem, mas tá tudo muito mal feito. A falsa utopia, na verdade, ela deixa você um pouco na dúvida. Porque ela tem um lado bom, mas ela tem um porém. Então, se você olhar ela meio que de cima, aparentemente ela realmente é uma utopia. Ela é uma sociedade perfeita, onde se evoluiu pra um nível ideal. Porém, quando você se aprofunda, né, você vê realmente a raiz daquilo, tem aí que você vai encontrar os problemas. Exato. Um outro anime que inclusive a gente assistiu em outras gravações que também aborda um pouco disso, é o Ergo Proxy, que é mais antigo. Eu sinto que pode ter um pouquinho de... que eles podem ter conversar em algumas coisas também, mas assim, são temáticas um pouco diferentes, mas fica uma sugestão se vocês gostam desse tipo de história. Uma coisa que a gente tem que falar aqui sempre, que é bom, é falar sobre a arte musical que está atrás do anime, né? Que é do caralho. Trilha sonora do Psycho Pass é sensacional. Vamos lá. Eu gosto. Começando pela primeira temporada, né? A gente tem duas aberturas, né? Duas openings. Abnormalize. E Abnormalize. Tá vendo? Nem é japonês. Nem. E a segunda abertura que a gente tem aqui é a Out of Control. Falei certo, porque não tem muito como errar. A primeira é do Ling Tosit Sigur, que eu não sei que porra é esse nome. E a segunda música é de uma banda chamada Nothing's Carved in Stone. Na verdade, pra mim, eu não conheço, tipo, nenhuma dessas bandas desse... tocaram em aberturas de ending de Psycho Pass. Eu achei, assim, um pouco diferente. Então, Abnormalize, tipo, ela já começa... É legal que, assim, ela começa calminha e depois tem uns gritos muito loucos na música. É verdade. Que é muito... O legal da trilha sonora é essas variações, que ela é muito cheia de picos, ela é muito cheia de mudanças, ela é muito acelerada. As openings, principalmente. As endings já são um pouquinho diferentes, já são um pouco mais calminhas. Mas as openings das duas temporadas já te botam numa pilha muito legal, entendeu? Ela, na verdade, ela te dá essa sensação de estranho, sabe? É o que eu falo às vezes, você tem uma experiência que ela te deixa incomodado. Aquilo tá te incomodando de algum jeito, seja em toda a abertura, né, na própria animação, na própria música. Que assim, cara, eu acho incrível, assim. Exatamente. Apesar até da... Uma coisa que já dá pra puxar que tá relacionada... A Adri pode não gostar do character design da Amano, mas assim, a estética do Psycho Pass, pra mim, é fantástico. Concordo, eu acho muito bom a estética. Seja design de arma, seja a escolha da roupa dos personagens, seja aquele mundo como ele funciona. Eu não sei, acho que a minha treta maior é, tipo, com o character design dela, entendeu? Uhum. Mais do que com das outras coisas. Eu gosto bastante da animação da abertura, de todas elas. Sim. Eu acho verdade. Muito bem bolado, acho bem dinâmico. Aquelas aberturas que já mostram alguma coisinha que vai acontecer, tipo, durante o anime. Mas o bom é que é aquela coisa assim, que não chega a ser spoiler, que é uma coisa que me irrita um pouco. Eu me irrito um pouco quando você tá... One Piece é mestre em fazer isso. Você tá assistindo, aí de repente você fala, porra, lá a luta que eu vou ver daqui a 30 episódios, entendeu? Aí você fala, puta que pariu. Eu também, cara. Mas não chega... Então, na verdade, ele vai jogando pra você algumas cenas, alguns personagens, e você só vai realmente compreender a totalidade daquilo lá na frente, entendeu? As endings também eu acho muito bem boladas, eu gosto do estilo de ending dela. Geralmente, até alguns episódios, ela... Eu gosto quando tem aquela jogada de, tipo, a música começar e a ending ainda não começou, tá ligado? Ah, eu gosto disso. Nossa, eu adoro. Sim. Na verdade, a música já entra isso, antes, exatamente, né? Exatamente. É maneiro, da hora, é maneiro. Gosto, você já vai entrando no clima da ending, acho que é legal. Acho que a primeira ending, ela é o... É Monster Without a Name. Isso, é Namai no Naikaibutsu. É, isso aí. E a segunda é All Alone With You, as duas da mesma banda, Egoist. Egoist, pra quem não conhece, é a mesma banda que fez as openings de Guilty Crown. Que são muito boas, por sinal. O anime nem tanto, é. Ah, eu gosto da abertura de Guilty Crown. Não anime. Ah, não, é, abertura. O anime, sim, bom, whatever, abertura. Né? Tipo, a gente não pode falar muita coisa, infelizmente. Uma coisa interessante é que uma das bandas envolvidas na trilha sonora é a Supercell. Olha aí. Quem é Super... Na verdade, é composto por um cara de uma banda chamada Supercell. Por que Supercell ficou famosa? Porque seus primeiros trabalhos, eles usavam Vocaloid pra poder cantar. Eles faziam instrumentais e faziam... Usavam Vocaloid pra cantar pras músicas, entendeu? Só algumas mais conhecidas eles fizeram. Black Rock Shooter, Word is Mine, Melt. Todas as músicas que assim... Word is Mine. Você que teve a sua fase Vocaloid otaquinha, vai lembrar com certo carinho no coração, é desses caras. É nice. E se não me engano, Rolling Girl também é deles, eu não tenho certeza, mas assim, Black Rock Shooter e Words Mine certamente são deles. Aí, pra isso, eles entraram em contato com a Egoist, que é uma cantora, eu acho que ela também é uma cantora independente, aí fizeram esse rolê pra poder cantar as endings do Psycho Pass. Pra vocês verem a virada, como o mundo dá voltas. Tipo, ícones da cultura otaquística indo numa obra que é mais pra adultos. Numa quem obra diria, que né? Ela... Reborn, numa obra que até o que eu ia dizer um pouco mais pra frente, mas ela é uma obra que ela se desprende de alguns clichês otaquísticos, até por uma escolha de direção. Tem lá o seu pezinho. Ai, ai, ai. Dando andamento aqui, em Psycho Pass 2, né, a gente teve, na segunda temporada, a gente teve Enigmatic Feeling, da mesma banda que tocou a primeira abertura. Link to the Shigure, você vê que as duas, inclusive, são muito parecidas em ritmo, em pegada. E também a engine também é da mesma... Da Egoist aí, que a gente mencionou agora, que é a Fallen. Eu acho isso muito legal, sabe? Dá essa sensação de continuidade. É, eu gosto disso. Geralmente, por exemplo, a gente pega Kuroko, né? Que eu e o Cabeça... É só o Gran Rodeio que canta. É, então, é só o Gran Rodeio que canta aquela porra, velho. Mas Gran Rodeio é muito louco, velho. Não, eu gosto. Não, eu tô falando que eu gosto disso. Ah, então tá bom. A primeira temporada foi boa, pá, beleza, todo mundo gostou da opening. Aí, tipo, eles continuam no mesmo embalo, entendeu? Ele, tipo, vai e continua mandando com a mesma equipe, a mesma banda, tá ligado? Exato. Pra você ter a sensação de continuidade, muito legal isso. がの病棟でうまく歌えなくて。 Agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer duas áreas separadas aqui. Primeiro, uma área sem spoilers pra gente poder apresentar o universo, apresentar os personagens, falar o que caralhos no final das contas é Psycho Pass. Depois, a gente vai ter uma área full spoiler. E essa, se vocês não assistiram Psycho Pass, a partir do momento que a gente abrir a área de spoilers, por favor, parem de ouvir. Porque esse é um anime que spoiler mata 60% da experiência. Realmente. Porque assim, as reviravoltas, as surpresas e as questões que ele joga pra você, tem que ser uma experiência que você tenha imediata, sabe? Seria muito, muito babaca da nossa parte a gente estragar. Lembrando isso. Lembrando que na área full spoiler, gente, a gente vai falar da Season 1 e Season 2, tá? Exato. E não tem desculpa, se vocês tiverem tempo pra ver a Season 1, vocês vão ter tempo. A é Season metade. 2 é metade, né? Por favor! A gente falou aqui mais ou menos de uma falsa distopia, mas vamos, eu vou tentar começar a explicar mais ou menos o que, que é o mundo de Psycho Pass. É bom falar isso. Eu gosto de, quando a gente vai falar desses animes que estão totalmente diferentes, é bom falar que é o mundo de Psycho Pass. Cara, é totalmente diferente do que você tem ideia, assim, de qualquer coisa atual de qualquer país, tá? Antes de abrir, então, vamos situar datas. Ele se passa em torno de 100 anos posterior à nossa época atual. Tem muita coisa em comum com a nossa sociedade, mas como já toda boa de cara crítica, a gente percebe que tem muita coisa muito diferente, muita coisa que mudou. O anime ele vai retratar, na verdade, o Japão no futuro, onde ele se tornou um país totalmente independente do mundo, tanto economicamente como socialmente. Então, assim, ele consegue se sustentar, ele produz o próprio alimento, ele não precisa comprar nada, vender nada. Ele é um país estabilizado por conta de avanços tecnológicos inacreditáveis. Então, assim, você não tem mais, por exemplo, mão de obra trabalhando no campo. Tudo é automatizado, tudo é geneticamente modificado para melhor eficiência e uma quantidade que dê para toda a população a um preço acessível. Esse seria, teoricamente, o ponto econômico de como está o mundo. E o ponto social, que é o mais interessante, é o seguinte. A gente está numa sociedade que, em teoria, eles conseguiram praticamente zerar qualquer tipo de criminalidade. E aí é como? Como a gente falou, se você assistiu o Minority Report, você provavelmente vai reconhecer essa ideia, que seria o quê? A criação de um sistema que consegue, entre aspas, prever quando alguém vai cometer um crime. No Minority Report tinha lá os cabeçudos boiando na água lá. Os precons. Precons. Que viam realmente, assim, era uma coisa bem, tipo, vinha uma notificação no computador, ó, o fulano de tal vai matar a esposa, corre lá e para ele. Aqui no mundo de Psycho Pass a gente tem, na verdade, um outro sistema. É assim, cada pessoa nesse futuro é dotada de um Psycho Pass. Que é o quê? Ele seria um aparelho, uma tecnologia que consegue medir todos os seus sinais, inclusive psicológicos, motores, tudo, e com ele definir, entre aspas, o seu estado de espírito. E com isso, com base numa coloração e numa numeração, ele consegue dizer o quão próximo você tá de cometer um crime, ou de ser um criminoso latente, que seria um cara que tem uma propensão muito alta de ser criminoso, a teoricamente um criminoso que não tem mais volta. Né, um criminoso completo. E a cidade é dotada de diversos leitores que vão a todo momento lendo e registrando o Psycho Pass das pessoas, ao ponto que qualquer mínima alteração, uma alteração pequena, o cara é levado para um tratamento psicológico, de se acalmar, e é o que eles chamam de psiquiatra. Você misturou psiquiatra com psicanálise. E com isso, ele pode reintegrar novamente a sociedade, que é o que eles chamam de limpar o Psycho Pass. Até de realmente ver um criminoso em andamento que vai ser perseguido pela polícia da época, né? A polícia da época, ela vem de um... Eles têm o que eles chamam de... É que aí vai depender muito da tradução, mas eles têm como se fosse o Ministério do Bem-Estar Social, um órgão público que é destinado ao que? A manutenção desse controle social de criminalidade, limpeza de Psycho Pass, de ordem. E eles têm uma espécie de força policial. E eles vão controlar, prender, ou até matar, no caso de alguns determinados criminosos, quando o nível atinge. Você tem níveis, né, da criminalidade. Outra coisa que eu acho que é fantástico com relação à estética, que é muito importante para esse mundo, seria como que é o sistema. Esse mundo ele aboliu qualquer arma de fogo como a gente conhece hoje. Com munição, projéteis, cargas, esse tipo de coisa. Eles usam a arma que são chamadas Dominators. Que seriam o quê? Seriam armas que, quando autorizadas, conseguem ler também o Psycho Pass da pessoa e, dependendo da leitura, ele vai liberar um dos modos, que é o modo de paralisar e o modo de eliminar. Ele também tem o modo de decompor, né? Quando é algo não vivo. Exatamente, isso. Matéria inorgânica. A partir dessa leitura, eles matam quando o cara é muito... Ele é um criminoso muito, que é acima de... Quanto que é o nível do Psycho Pass? 200 ou 300? De, 300. É, acima de 300. É acima de 300, mata, e acima de 100, paralisa. Isso. Se não me engano. Mas como que ele acessa essas informações? O que que diz? Ah, esse cara é de boa. Ah, esse cara é um criminoso latente. Ah, esse cara tá... Tá zoando. Tá agitado, precisa de terapia. Esse cara tá zoando. Tá fazendo bullying com o meu amigo ali, professora. Subiu o Psycho Pass dele. Olha, agora eu tô pensando, cara, se eu tivesse uma Dominator, minha vida ia ficar 3 vezes mais fácil. Meu Deus, eu tô com medo agora. Ela na verdade, na verdade, Rodrigo, nos seus últimos dias, você, no seu nível, ia estar tipo, acima do 300. Não, tanto não estresse. Ia. Ah, não. Não ia, depende, isso pode ser terapêutico, cara. Mano. As possibilidades, enfim. Mano. Mas como que eles têm, obtêm esses dados? Graças a um sistema chamado Sistema Sibyl. Sibyl, eu chamava. Sibyl, eu chamava de Sibyl. Em relação ao nome, o que é o Sistema Sibyl? Sibyl quer dizer Sibila. As Sibilas, pra quem conhece um pouquinho de mitologia, sabe que elas eram uma espécie de oráculo. Que assim, consultavam os deuses pra ter informações sobre o futuro. E o que, que a Sibyl dessa nossa história faz? Ela é uma entidade que é capaz de conhecer por completo a sociedade e o indivíduo. E esse sistema Sibyl julga através da Dominator, e é esse sistema que decide se essa pessoa deve morrer, ou se ela deve ser paralisada, se ela deve ser detida de alguma forma, ou se ela pode ficar livre. Porque os caras que portam as Dominators, eles apenas, tipo, carregam elas, porque quem realmente faz o julgamento, quem decide o que vai acontecer quando o gatilho for puxado, e se o gatilho pode ser puxado ou não, é o sistema Sibyl. É, aquela coisa, a força policial, essa força desse sistema, ele meio que age como executor apenas. Você tem a acusação, defesa e júri, né? Aquela história é todo feito pelo sistema Sibyl. Então ele vai decidir qual a medida mais cabe ao policial apertar o gatilho. Ele ainda necessita, teoricamente, dessa força humana, porque tem questão de investigação e não sei o que, e tenta desvendar e vai atrás do cara. Então ele ainda precisa dessa força humana por trás. Dentro da polícia, com base na análise feita pelo sistema Sibyl, você tem dois tipos de policiais, vamos dizer assim, duas hierarquias. Você tem os policiais comuns, né, que seriam os agentes, dependendo da tradução, que seriam aqueles que têm, teoricamente, um potencial muito bom. A gente vai até explicar mais pra frente, mas ele tem um sistema meio quase que de sociedade estamental, onde você sai da escola já sabendo aquilo que você pode fazer ou não. E aí, se você tem uma determinada nota, você pode virar esse agente. Então, esse agente, teoricamente, é alguém que tem um Psycho Pass limpo, e ele pode agir como o chefe dentro dessa hierarquia policial. E aí você tem os executores, ou qual que é os outros termos que eles usam? Cada tradução faz de um assim, jeito, depende. Né? Assim, depende. O que usaram mais era executores ou coatores. Coatores, e alguns usavam um termo bonitinho chamado de cão de caça. Cão de caça, é. Eu só escutava pro Kogami. Na verdade, não. O Gnosa chamava todos ele os chamava, coatores Esses coatores ou os executores, coagentes, dependendo da tradução, eles seriam o quê? Eles seriam pessoas que ultrapassaram o nível de 100 do Psycho Pass, porém eles não cometeram crimes. E eles não conseguem mais ser limpos. Então, quer dizer, ele é um cara que ele tá entre o 100 e o 300, mas por diversos fatores. Alguns deles, porque, por exemplo, foram policiais a vida toda e de tanto entrar em contato com criminosos e métodos de criminalidade, estratégias, acabaram tendo isso incorporado na mente deles e por isso eles não conseguem mais voltar. Okay. A mente deles é tão dotada de conhecimento criminoso, ou próprio, qual que é o que tem a mão robótica? Massaoka? Lá, esqueci o nome dele. Massaoka. Por ser policial a vida inteira, ele acabou ganhando esse, entre aspas, conhecimento criminoso, e aí ele o que acontece? Ele, em tese, ele é preso. E todos esses caras é dada a opção de ou você vai continuar preso pra sempre, tentando aí se limpar, o que não vai acontecer, você vai ficar preso pra sempre, ou você tem essa oportunidade de virar esse coagente. O coagente, ele seria meio que assim, é até interessante a denominação do cão de caça, é porque ele seria o cara que ele tem realmente o conhecimento criminoso, né? Ele tem a mente de um criminoso, apesar de não ter cometido crime. Então ele meio que vira, sei lá, massa de manobra, meio que vira saco de pancada, ele que vai na frente, ele que vai ter as sacadas de pensar igual criminoso. Ele responde ao principal. Então eles têm essa isso. relação. Sendo que, inclusive, a qualquer momento que o inspetor achar necessário, ele pode usar a Dominator dele contra o coagente pra exato. Parar. Porque ele tá acima desse nível. Então ela destrava, né, pro modo de paralisia. E existe também aqueles que, depois de coagente, acabam virando criminosos latentes, que são os caras que passam do 300. Que aí já é o cara que ele já vai ter que ser executado. Aí vocês percebem que, assim, é um sistema que, em última escala, você vê que, assim, o julgamento acontece no ato. Não existe mais um sistema judiciário, não existem mais tribunais. Quem faz o julgamento, no fim das contas, é o sistema civil. Claro, a interferência que os investigadores podem ter é pequena. Eles podem exercer alguma coisa, mas, no fim das contas, a interferência que eles podem exercer é muito pequena. Uhum. Quem julga mesmo tudo é o sistema civil exatamente. Que faz tudo funcionar. E a gente também tem que falar que é uma sociedade em que tudo é regido por máquinas. Eu até achei sensacional uma fala da primeira temporada. Aquele cara que apareceu uma vez entrevistado, que trocou partes do corpo dele por... Que é meio que um android completo lá. Isso, que é um android completo. Que ele falou uma coisa que é muito legal. Todos são meio androides lá, porque todos dependem de aparelhos e de dispositivos eletrônicos pra sobreviver. A diferença dele é que ele só implantou esses aparelhos no corpo. Cara, realmente... Ele implantou pra realmente ter uma sobrevida, né? A gente tem que ver esse cara, Ele viu que se transformar totalmente em máquina poderia trazer pra ele quase que a imortalidade, né? Mas realmente, uma coisa que eu ia falar aqui, é essa parte tecnológica de Psycho Pass, cara, mesmo sendo um quesito futurístico, eu acho muito legal dele, cara. Sei lá, eles pegam essa parte tecnológica e investem muito nessa parte da polícia, essas coisas, deles se infiltrarem, isso daí eu achei muito legal da parte de Psycho Pass, cara. Então, aí tem uma coisa, tem algumas coisas que eu já vou querer citar, vamos ver se eu não consigo atropelar nada, começando pela questão do que a Adri falou da ausência de qualquer sistema judiciário e você ser julgado por um sistema, né? Qual que é a grande sacada aí? A gente falou isso, parece, se você ouvindo, parece que realmente é... Nossa, mas é um absurdo completo. Mas a gente talvez não tenha falado um ponto, que é o seguinte. Funcionou. Em tese, a criminalidade baixou para níveis ridículos perto do que era antes. Por quê? Porque o julgamento é, em tese, feito da maneira mais justa possível, que seria um sistema que, cara, ele não depende do fator humano, ele é totalmente imparcial. Ou seja, ele não tem sentimentos. Porque qual que é o nosso problema hoje? O nosso sistema judiciário, você gostando dele ou não, ele tá na mão de seres humanos. E seres humanos podem errar. Seres humanos têm sentimentos, têm escolhas, e por mais que o cara dedique a vida inteira dele a tentar ser o mais justo possível, em algum momento isso vai falhar. Entendeu? Tá. Então, quando um sistema faz esse julgamento, é muito difícil você acreditar numa falha dele. Tanto que é isso que o anime te traz. Ele fala, olha, a sociedade tem níveis quase ínfimos de criminalidade. Toda a criminalidade que ainda existe é reprimida de uma forma extremamente funcional, porque aqueles mais baixos são tratados e ressocializados, ou seja, recolocados na sociedade. E aqueles que não têm jeito são executados, né? Então, como a gente falou, é a questão da utopia. O grande problema é realmente aquilo que a gente falou. Você não tem como, você não escolhe nada. Você não vai... Muitas vezes você vai ser preso sendo que você nunca cometeu um crime. Se você, às vezes, pensar num crime, a sua mente, ela já vai... Você já subiu seu Psycho Pass e você vai ser preso. Aí você fala, mas e aí? Você não cometeu um crime. É a questão do Minority Report. Você é preso antes de cometer um crime. Exatamente. Sendo que você nem sabe se... Quer dizer, ele pode cometer esse crime um dia ou não. Mas o sistema tá ali pra isso. Outro ponto interessante é a que a gente comentou antes, mas esse sistema, ele tem quase, sei lá, que um sistema... não é bem uma cidade estamental, mas é quase como se fosse, sei lá, um sistema de colmeias de abelha, né? Onde você nasce com uma função... Você nasce... E você, em algum determinado momento, vai ser definido aquilo que você vai fazer pro resto da sua exato. Vida. Por uma série de características e de medições e de provas, não sei o quê, eles vão te dar aquela profissão com qual você vai conseguir melhor contribuir pra sociedade. Isso me lembrou Divergente, velho. Não, isso me lembra bem o Gattaca. Sim, que ele determina a função da pessoa analisando a biologia da pessoa. Se ele tem boa saúde ou não, e se o cara é nascido naturalmente. Admirável Mundo Novo também. É assim mesmo. Vários... Formiguinha Z. Formiguinha Z, vocês lembram? Z, ele também. Era um operário, ele queria ser um soldado. Pô, pode... Nossa, a gente falando velho. Tipo de Aldous Huxley, de você me ver com Formiguinha Z. Formiguinha Z é demais. B-Movie, meu Deus. O B-Movie, ele não queria escolher a função não, só não, pra não, ele. Não, não, não, não, bom, B-Movie, mas não. Aí a grande questão é essa. E novamente funciona, porque teoricamente você vai ser designado pra aquilo que você pode melhor desenvolver um papel pra sociedade. Porque a gente tá num ponto onde você diminui a liberdade do ser humano em detrimento da sociedade. Seria o bem comum, ele é maior do que o bem pessoal. né? Porque a gente, a nossa sociedade hoje, ela vive naquilo que a gente conhece como o contrato social. Que seria o quê? Todos nós, seres humanos, abrimos mão de uma pequena liberdade para um órgão dotado de impessoalidade para que ele consiga controlar e dar a melhor condição de vida para nós. É o que a gente vive hoje. Com a gente tem um Estado, a gente tem leis. Então, a gente abre mão de algumas liberdades para que exista um órgão controlador e que possa dar as melhores condições para a gente. E no Psycho-Pass, isso é levado ao extremo, ao ponto de você não ter liberdade alguma. Você está sendo vigiado 24 horas por dia, de quando você sai da rua a quando você volta para sua casa. Tanto que eles falam que a única forma, às vezes, de você se esconder é não sair de casa, quando você é um criminoso, teoricamente. Que é o único lugar onde ainda resta um pouquinho qualquer tipo de privacidade que você tem. E ainda assim é muito pouco, né? Porque, além de tudo, a gente tá falando de uma sociedade, olha, aí tá um dos momentos em que ela não é muito diferente da nossa. As pessoas acabam vivendo também, uma parte cada vez maior da vida delas é vivida pela rede, né? Pelos seus avatares virtuais. E isso acaba até sendo uma ferramenta pra crimes também, em um determinado momento. Sim. A gente tá falando de uma sociedade que, apesar de a princípio parecer funcionar muito bem, você vê que, assim, tem tanta possível brecha que, assim, só uma pessoa realmente saber o que fazer e saber como se infiltrar nessa sociedade e explorar esses problemas dela, vai poder fazer isso e a sociedade vai estar à mercê, porque ela não vai estar preparada pra isso. Ninguém, e isso é mostrado várias vezes, a sociedade não tá preparada pra pessoas que se desviem do sistema, que consigam se desviar do sistema. É, na verdade, ele entrou num modo, assim, sustentável, né, que pra chegar nesse ponto, né, de utopia, digamos assim, aquela falsa utopia deles, né, que levou um tempo. O sistema, a gente diz, o sistema não é sempre perfeito, mas ele tenta esconder essa perfeição, essas falhas, né, de perfeição. Exatamente. E vale lembrar que tem muito pouco... Na verdade, as pessoas aceitaram aquilo. A gente tá num ponto onde, na verdade, isso não é mais discutido. Isso quem discute é a gente. Sim. A funcionalidade ou a importância não é em nenhum momento discutido. Tanto que as pessoas nem se preocupam, entendeu? As pessoas não têm mais preocupação com segurança, ou se tá certo, se tá errado. Sim, simplesmente aceitam. Ah, eu quero fazer outra coisa. Exatamente. Ah, eu quero fazer outra coisa na minha vida. Não. Não, assim, aceitam porque resultado. Funcionou, porque é mais cômodo, exatamente. Dá menos dor de cabeça pra todo mundo, ué. Exatamente. E gera uma taxa de satisfação muito alta também. Personagens dessa história e como que eles entram nessa sociedade confirmando ou desmentindo ou questionando. O primeiro é a protagonista, que eu acho ela moda foca ao extremo. A Kane Diva. A Kane Tsunemori, a diva que você quer copiar. É muito fácil você... Eu acho que pra algumas pessoas podem achar muito fácil desgostar da Kane a princípio, porque novata, bestona, acaba de... Ela é designada... Ela tem notas altíssimas, mas ela é designada pra... Na verdade, ela escolhe, né? Ela pode fazer qualquer coisa. Ela escolhe a segurança pública. Ela pode ir pra onde ela quiser. Ela é uma pessoa que conseguiu quebrar o sistema Sibylle naquele quesito que a gente falou, que o Sibylle te recomenda você fazer uma coisa, você vai fazer aquilo. Ela quebrou esse paradigma. Porque ela foi tão foda. Não era bem... Não. Eu não digo que era nem um paradigma, mas assim, ela tinha tanta qualidade, ela era uma, e ela tinha tantas condições boas, vamos colocar, do ponto de vista psicológico, social, pela análise da Sibylle, que ela poderia fazer qualquer atividade de forma extremamente competente. Sim. Ao ponto de ser útil à sociedade, independente do que ela escolhesse. Exatamente. Entendeu? É, o que ela disse é o seguinte, tem tantas escolhas que o sistema botou pra ela, só que assim, tantas outras escolhas, tinha outras duas, três pessoas que também são melhores do que elas. E só nessa parte do sistema, no departamento de defesa, que assim, ela é a única que tava ali no topo. Ela seria tipo a melhor, é. Então. É, e ela, nas palavras dela, ela sabia que teria alguma coisa a acrescentar ali. Uma coisa que eu acho muito maneiro nela é que ela vai crescendo ao longo da série e pra mim, pelo menos, pareceu um crescimento real. É... Sabe, tipo, você consegue ver a Kane do final é perfeitamente coerente com a Kane do começo. Que assim, ela evoluiu demais esse tempo, mas ela não deixou de ser a Kane. E em termos de narrativa, ela não, tipo, mudou do nada. Ela não deixou de ser a personagem que ela era, entendeu? Primeiro, eu já considero ela uma personagem muito bem feita. E as escolhas dela, desde o começo, elas foram sempre muito pouco ortodoxas, pra dizer o mínimo. A sua maneira, ela questionava um pouco o sistema, e as escolhas que ela fazia, apesar de serem, à primeira vista, completamente dentro das possibilidades, ninguém poderia questionar nada, porque o que ela tava fazendo era todo dentro daquela sociedade, tipo, era tudo permitido, de certa forma, que ela fazia. Mas, ainda assim, não eram as escolhas esperadas de alguém na posição dela. Uma coisa que eu sempre falo, eu gosto muito de um clichê de anime, que é o personagem loser, que, tipo, vira o personagem foda. Geralmente, tipo, o Psycho Pass é um seinen, né? Ele não é um shonen, que é onde geralmente acontece isso. E, cara, tem um seinen que acontece isso, é muito legal, cara. Tipo, muito bom, cara. Vou botar os pingos então. Assim, não dá pra comparar a gente pegar, tipo, uma jornada do herói de um anime de esporte, por exemplo, que tem um cara que é merdeiro que e ele descobre. Morre. E aí ele descobre o potencial infinito para alguma habilidade relacionada a esporte, e com isso ele vai virar um mito e levar a escola dele, que já foi boa no passado, para o campeonato nacional, né? Que é o plot de qualquer anime de esporte, com o que a Akane não, chegou. Com assim, certeza. Em nenhum momento ela era, tipo, zoada. Na verdade, assim, o que você parava nela, é que ela tinha uma personalidade que você não sabia direito o que era. Eu não sei, não é dizer uma personalidade fraca, mas ela, assim, ela inicialmente ela é até meio apática. Não, ela aparenta ser fraca. É isso, ela aparenta ser fraca. Tá ok, ok. Aí eu aceito. Não, pra mim ela parece, tipo, é a novata perdida que os caras acham que vão poder, tipo, então, mas, fazer assim, o que quiser, entendeu? Ela concordo. Vai ser bobona pra sempre, mas não é bem assim. É assim, é interessante porque, na verdade, a escolha dela, quando ela faz a escolha, ou seja, até comentou, ela não faz a escolha por ideal. Ela não tá ali porque ela acredita que aquela função é muito importante, ou que ela sempre sonhou realizar aquela função. Na verdade, ela faz meio que uma exclusão realmente por eliminação, porque ela sabe que ali ela provavelmente vai ser a melhor no que ela tá fazendo. Então, assim, inicialmente você... Sabe aquela coisa, tipo, putz, a motivação não é meio fraca pra você estar exercendo, teoricamente, uma das funções mais importantes de todo esse sistema que é o país, né, do novo do Japão, e aí você vê que ela realmente, ela não se encaixa ali, mas de uma forma, entre aspas, boa, quer dizer assim, ela não é o típico agente que normalmente trabalha ali no nesse ministério, mas isso não é ruim, porque na verdade ela vai vir com outro posicionamento e trazer outros questionamentos que aparentemente não tinham sido levantados até ali, por conta da personalidade dela. É. O que eu vejo, assim, no início ela tá meio perdida, como a Adri falou, né, assim, é novinha, não tá entendendo nada, assim, né, ela tem uma atitude X, assim, que as pessoas ficam meio irritadas, porque é muito utópica, muito sonhadora, mas eu vejo que depois, ao longo do anime, a atitude dela muda alguns pontos, né, de ela reconhecer o que tem que fazer, né, mesmo assim, eu vejo que ela não muda o senso de justiça dela, isso que é legal, né. Ela não decide ser influenciada com esse negócio assim, né, de que você tem que fazer, você tem que se escurecer, né, o seu Psycho Pass, né, pra que você atinja esse resultado que você quer, né. Não. Você tem que fazer esse negócio porque é o mais justo, o mais correto. Mesmo as pessoas falando assim, não, mas esse negócio tá errado, né. E é interessante que quando ela entra já com meio que um contraponto ali dentro, que é o próprio Gnosa. Claro. Né? Teoricamente seria o primeiro, o mentor dela, né, seria o cara que já tá na equipe dela há mais tempo e que meio que vai dar os caminhos pra ela. O Gnosa, ele é também um agente, tende a ver que ele é um agente muito bom, mas que ele meio que não tem essa, vamos dizer assim, essa crença na humanidade que a Akane tem. Ele meio que tem uma visão que, assim, olha, o criminoso é criminoso, pronto, a gente vai dar um fim nisso, se tiver que prender, a gente vai prender, se tiver que matar, a gente vai matar e bola pra frente, entendeu? E depois a gente vai entender que as motivações dele são... Ele tem motivos pra ser o que é. Com certeza. Você vê, ele é um cara amargo pra caraca. Tipo, acho que o cara mais amargo do anime inteiro é o Gnosa. E tem motivos pra isso. Mas ele é muito... Dentro das limitações dele, dentro da visão dele, ele é muito, muito competente. Só que ele é o tipo... A competência dele é restrita a fazer o que o sistema espera dele. A princípio, ele acha que aquilo é o certo, aquilo é a função dele, que os agentes têm que se ater a isso, e sempre querendo manter essa diferença entre os agentes e os coatores, que ele também, o tratamento dele com os coatores é bem rude também, né? Ele sempre tenta manter essa distância dele mesmo com os outros. É que ele tem medo do que pode acontecer no futuro se ele ficar preso a essas emoções dele. Então tem que ser mais focado, mais objetivo. E ele contesta muito essa atitude da Akane, né? A Akane, a Tsunemori, ela fica assim, não, mas a justiça tem que ser feita dessa forma, porque é o mais correto, né? É que tá. E não importa se eu tiver que interagir de uma forma legal com os executores, fazer com que eles se comportem bem, né? Do jeito assim que deve ser uma relação humana, né? E ele assim, não, ué, parabola, isso não vai afetar seu julgamento dos criminosos que estamos atrás, né? Isso não vai influenciar meu trabalho, tá ligado? Não, isso é um desperdício de trabalho, né, de tempo. O outro personagem que, até sei lá, na primeira temporada ele é meio que até mais protagonista do que a Kani, né, que é o Kogami, que na verdade ele é um divo. Um coagente, e você descobre que ele é um ex-parceiro do Gnosa, que na verdade acabou tendo seu psicopés escurecido durante um caso, e ele foi levado a coagente, e esse é um até dos ressentimentos que o Gnosa tem com relação à criminalidade, ao coagente, porque ele perdeu um cara pro crime, o amigo dele pro crime, vamos colocar dessa forma, né? Porque depois que ele passa a ser coagente, ele perde todos os seus direitos sociais, assim. Apesar de a gente falar que ele tem essa chance, entre aspas, ele vai ficar o tempo todo preso, com uma certa condição de vida, mas ele não vai transitar na rua, ele não vai ser livre. Sabe o que me lembrou? Eles me lembraram um esquema a lá Esquadrão Suicida, tá ligado? E você pega os bandidos... Não, exatamente, tipo ele... Sim, eu entendi o que você quis dizer. Os coatores, eles são tipo que nem Esquadrão Suicida. Você pega, tipo, os caras que foram meio que vilões, né? E, tipo, coloca pra, tipo, missões que, whatever, se morrer, morreu, tá ligado? Nada, exatamente, eles podem, eles são descartáveis e nada melhor pra pegar um criminoso do que outro criminoso. E ele realmente, você vê que ele é um cara que ele tem um conhecimento da mente criminosa muito grande, mas, a princípio, apesar deles sempre serem pintados como pô, eles são criminosos, eles poderiam a qualquer momento praticar atrocidades, a Kani percebe no Kogami, na verdade, uma bondade. Ele vê que ele é uma pessoa boa, ela acredita nele, ela fala assim, não consigo olhar pra esse cara e dizer que ele é um bandido, entendeu? Que ele tem que ficar preso, né? E aí você tem, talvez, aí um dos primeiros conflitos, que é até onde você tem que levar em consideração o que o Psycho Pass diz, comparado com as atitudes da pessoa, com quem ele é, com quem você vê ele sendo. E aí você percebe também que isso é a forma como a Kani lida com todo mundo. Ela enxerga a pessoa até nos piores casos, antes de ver o número que ela é. Ela vê as pessoas como pessoas, ela vê os coatores que os outros inspetores veem como tipo, só os caras que vão lá pra dar porrada, pra matar. Ela vê como pessoas, ela vê como colegas de trabalho delas, sob as críticas do Gnosa, de quem a gente já falou, e eu não tive chance de expressar o meu amorzinho incondicional por ele, porque eu acho ele muito legal. Não, assim, e isso é uma coisa que eu tenho que dizer, que assim, apesar da minha, do meu protesto, que eu até brinquei com a Adri, é uma coisa que eu respeito, que é mostrar rapaz sem camisa. Eu acho que o mundo precisa dessa igualdade, entendeu? Não é justo. Não, ué, eu acho justo, assim, eu não, apesar de, assim, não ser o que eu quero. Não ser o seu bacon, não ser seu copo de chá. Exatamente, mas eu respeito, até porque é uma coisa que a gente tem, que eu respeito muito em Psycho Pass, é a forma como ele trabalha a sexualidade de uma maneira adulta e séria. Sim, é tudo muito sério, respeitoso pra caramba, é lindo isso. Exatamente, porque assim, a gente tá acostumado em anime, anime normalmente tem esse problema, da maneira como ele vai tratar a sexualidade, Pates. A gente já falou Pates. Aqui do Eti, do Moe, Não, a sexualidade, uma coisa que eu gosto muito desse anime, a questão de assim, dissociar em alguns momentos sexualidade e nudez. Uhum. Começa por aí. A nudez não sempre tá ligada à sexualidade, ela não sempre tá tipo pra... Ela presta outros papéis. E mesmo quando ela tá ligada à sexualidade, é sempre de uma forma muito, muito respeitosa, sabe? Muito, muito séria, muito adulta, como o Cabeça falou. Ele não tenta, isso não é um fator pra atrair público. Eles não vão colocar, isso não é um fanservice que a gente fala, que seria algo pra você atrair molecada, pra todo mundo ficar voltando. Tipo o banho da Chun-Li no Street Fighter 2, aquele filme lá. Na minha época, isso era tipo o ápice da putaria, entendeu? Era o banho da Chun-Li. Mas não é com esse intuito. É realmente algo natural do ser humano, e é isso como é retratado. E eu acho isso que é uma coisa, assim, que falta hoje em dia em todas as mídias, não só em anime, principalmente em anime, né, por diversos motivos. Japãozinho. Mas que realmente é uma coisa que me agradou muito, que é a maneira adulta e séria com que eles olham isso, que até foi uma decisão de direção. Não apelar pra nenhum tipo dessas de moe, de ete, de qualquer coisa. Eles querem, tem que ser atrativo pela história que eles estão contando, pelos personagens que eles estão mostrando, não por outras coisas. Ah, sim, mas isso aí é por questão de público mesmo, público-alvo, né? Ainda mais o contexto da história também, né? E lembrar que isso aqui é um cyberpunk sério. O cyberpunk sério vai botar nudez, sexualidade, sim, mas não é aquela coisa da vulgaridade, né? Simplesmente por mostrar. Exatamente. É porque tem uma mensagem. Exato. Mostrar que a sociedade naquela época age daquele jeito. Sexualidade acontece, é uma consequência, não tem jeito, né? Enfim, é um mundo adulto, tem muitos problemas, mas não tem problema, né? Não é tão exposto tão violentamente na sua cara, eu acho. Psycho Pass. Não, eu acho que é de uma maneira assim que você, sabe... É respeitoso, cara. É respeitoso, ele não é pra chocar, ele não é pra te atrair, pra querer que você assista de novo com relação àquilo, assim, tá ali, porque tá ali, ponto, vamos continuar. Bola pra frente, né? Pois é, a parte sexual não é pra te chocar, o que vai te chocar é a parte de sangue, cabeça explodindo na tua cara. Na verdade, cara, não é só a cabeça explodindo na sua cara, é a forma que ela explode, que ela vai inchando... Então, aí...